Game Trap Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais um Game Trap aqui no Memory X. Esse é o 21º episódio. E vamos aos nossos participantes ou lutadores? Vamos lá. Eu sou o Zabza, e o melhor crossover que eu já vi na minha vida foi aquele episódio do Papa Légua correndo contra o Ligeirinho. É isso aí, galera, aqui é o Excel, e eu vou me vestir de Ryu, e no Fatality eu vou te matar com Falcon Punch. Boa! Ai, ai. Eu sou o Plus Javan, e quando você conhece uma menina legal e descobre que ela é filha do seu chefe, você chega à conclusão que a vida é um grande crossover. Eu não entendi. Como não? É aquela coisa de... Ah, sabe, você vê assim que uma pessoa que não faz parte do universo acaba fazendo parte do universo, só que você não tinha noção que ela faz parte do universo. Ah, então a pira é sociológica. Mais ou menos. Sabe quando você diz assim, nossa, o mundo é pequeno e te encontrei aqui? Na verdade, você pode tirar a conclusão que o mundo é um crossover. É tipo, uma amiga que só você conhecia começou a namorar um cara que todo mundo conhecia, sabe? Daí você fica aquela coisa tipo, que estranho, sabe? Ah, a gente já viu muito disso, né, Javan? É, eu sei, exatamente. eu ia usar um exemplo da nossa vida, só que... Beleza. Então, galera, a gente tá reunido aqui pra falar sobre jogos de luta. Esse gênero aí que a gente até repetiu dois casts passados, né? Que a gente falou sobre KOF e falou sobre Street Fighter. Só que dessa vez a temática vai ser envolvendo crossover, que são aqueles jogos que tem, por exemplo, X-Men vs Street, Marvel vs Cap, Tatsunoko vs alguma coisa. Toda essa putaria que envolve jogos de luta. E a gente vai falar um pouquinho só, sobre o que é a base. E tudo isso depois da leitura de e-mails e já voltamos. É isso aí, galera. Já estamos de volta. Começando a leitura de e-mails. Olha os e-mails aí, minha gente. Olha que bonito. Tô aqui com o Excel e o Dico Coulson. Olha só. Estamos todos em família, né? Olha aí, que bonito. Então, galera, a gente vamos fazer a leitura de comentários, né? Porque e-mail o pessoal ainda não mandou pra gente. Olha, até um pouco triste, né? A gente já tem 20 edições aí de podcast e a gente quase não recebe um e-mail, né? O pessoal tá com medo de mandar e-mail pra gente. Cara, mas eu fico mais agradado com a parte dos comentários do que dos e-mails propriamente ditos. Eu acho o comentário, ele muito mais indireto, muito mais informal que o e-mail. Uhum. A pessoa, às vezes, termina se intimidando de mandar um e-mail por se tratar de, querendo ou não, uma comunicação mais formal. Não, fica tranquilo. Pode mandar e-mail como se você estivesse mandando comentário pra vocês. Se tem alguma coisa que a gente contou no cast e tá errado, ou vocês querem acrescentar alguma coisa, pode mandar. Bom, já falando em e-mail, nosso e-mail mudou. Ele agora é gametrack@meialuzx.com. Pô, eu vou ganhar um e-mail desse também, meu tio Zabu? Olha, eu não sei, eu tenho que falar com o tio Gnu. Eu adoraria um também, hein? Olha, eu acho que já que a gente não recebe plano dentário, não recebe salário, recebe nada, o mínimo que a gente podia receber é um e-mail legal. Na verdade, a gente gasta, né? Exato. Gasta luz. E digo, Coulson, qual que é o nosso Twitter? @meialuax. Meia Lua X. Excel, vamos dar uma justificativa em relação ao o cast especial que a gente fez da Campus Party, porque a gente falou que iria gravar mais, né, mas não deu. Então, galera, é o seguinte, a gente falou que ia gravar mais de um Drops, mas infelizmente não foi possível. No próprio Drops vocês ouviram uma grande reclamação de minha parte, que eu não deixei os Abs editar, falando do pessoal com som alto, que de madrugada quando a gente se organizava pra gravar, os caras ligavam o som no último, e a gente, mesmo com esse som, a gente tentou gravar, tentamos mais umas duas vezes e tal, o áudio saiu muito ruim, a gente perdeu o Drops, entendeu? Assim como muitos outros amigos podcasters também perderam. Mas fazer o quê? Paciência, né, cara? Ó, a gente conseguiu um milagre, né, com aquela gravação. E a gente não tem equipamento profissional, na verdade. Mas a gente vai estar gravando uns especiais normais do Game Track sobre alguns assuntos específicos que nós esperamos de coração que vocês gostem mesmo. Sim, por isso que é importante você mandar sugestão, etc. Exatamente. Então mandem sugestões pra nós, estamos sempre aceitando. Uhum. E pra quem não sabe, pra quem só escuta, vai que escuta a gente só pelo feed, né, a gente... Tá tendo algumas mudanças no blog, vão surgindo novas colunas e novos podcasts aí. Espero que na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, a gente tenha um novo podcast aí, num novo formato bem show de bola, que vai ser o Melo X Podcast. Espero que vocês gostem dessa surpresa pra vocês. E vocês, meus queridos fãs inexistentes, vão ter um bloco só comigo, cara. Pra olha que bosta. Outra coisa também, já que a gente tem umas janelas abertas pra posts aí, a gente pode estar aberto a sugestões também, não é? Então, a gente tem alguns dias que estão abertos para o pessoal escrever coluna. Se você tiver interesse em escrever uma coluna com a gente, mande um e-mail para o contato@meialuxx.com. Então, se você tiver alguma ideia, mande para a gente. Bom, agora que a gente terminou os recados que a gente tinha que passar para vocês, vamos ler os comentários que foram deixados no cast 20 de Street Fighter e no cast especial Drops da Campus Party que a gente fez por lá, né, como a gente já até citou. Bom, o primeiro comentário que eu vou ler aqui é o comentário da Anna Wings em relação ao cast de Street Fighter, e ela deixa um pequeno comentário dizendo assim: cresci querendo ser a Chun-Li. Bom, junto com Mortal Kombat, Street Fighter foi um jogo primordial para minha educação no mundo dos games. Sem ele, eu ainda estaria jogando Flick. Olha só que bonito, hein? Cara, vocês lembram do Flick? Não, sério, vocês lembram do Flick? Não, eu não lembro, eu só vi a imagem. Eu lembro do Flipper. Cara, vocês não estão perdendo nada. Porque esse jogo... Sério, eu preferia jogar Tetris naqueles videogames 25 em 1, tá ligado? Uhum. Do que jogar Flick. Não lembro nada, se eu não ouvi falar, cara, é porque é a bosta. É verdade, cara, a gente não te conhece. Bom, continuando aqui. Adoro as músicas dos games de Street Fighter e adorei a escolha do tema. Ficou muito legal e divertido. Congrats, meninos. Vocês começaram 2011 com o pé direito. Obrigado, Ana Wings, pelo seu comentário. Esse comentário dela pode ser ofensivo pra quem é canhoto. Eu ia falar isso, cara. Tá acontecendo, eu resolvi no... Pô, como eu sou destro mesmo, deixa quieto. Não, é só uma expressão, galera. Não leva tanto a pé da letra. Então, vou ler aqui o comentário da Paula no cast sobre Street Fighter também. Ela diz aqui: o tema de Guile é muito massa. Eu dou Akuma também. Acho foda por ter um toque tradicional japonês. Só faltou Chun-Li e Fei Long. No mais, a playlist ficou show de bola. Boa escolha do tema. Difícil alguém que não tenha escutado pelo menos uma música de Street Fighter. Show de bola e parabéns. Muito obrigado, Paula, pelo seu comentário. Eu acredito que você seja a Paula que joga TF com a gente nas TF Night aí. Se for, obrigado. Se não for, também obrigado, né? Bom, o próximo comentário aqui é do Ratão. Pera aí, internet no esgoto já? Piadinha. Então... Ratão, ele é lá do Menta Digital, ele fez um breve comentário. Muito bom o cast, acho que só ficou faltando no tema da Chun-Li, que eu acho muito foda. Mas teve o do Ken e do Gaio, que também adoro. Estou adicionando vocês no Steam, olha só, ele adicionou a gente no Steam, a gente comentou lá no último cast, lembra? Aham, comentou mesmo. Uhum. Então, ó, o pessoal aí ficou reclamando que a gente não colocou a música da Chun-Li, né? Eu sabia que, nossa, eu sabia, faltou o tema da Chun-Li, mas foda-se. E o próximo comentário, só que em relação a outro cast que o Excel vai ler. Rapaz, esse outro comentário vem direto do Drops Campus Party, o único comentário que a gente teve lá, de um parceiraço nosso durante a semana de evento, que a gente conheceu lá mesmo, né? Olha só o comentário do Pikman. Hulup, bando de gamers. Aqui é o Pikman do Guerrilha Gui, e estou aqui para parabenizar o feito épico de gravar um podcast aqui na Campus Party. Com relação às filas, porra, eu já estava achando que era alguma coisa meio o show de Truman. Já estava começando a correr entre o banheiro e bebedouro e saída para ver se a fila corria comigo. O almoço estava bem rei do gado, você se serve e laça sua carne para comer. Na mulher do PagSeguro eu assinei para depois descobrir do que se tratava, e meu nome... próximo do tamanho do nome de Dom Pedro I. Mas é festa, e foi um prazer conhecer uma galera tão bacana igual os podcasters aqui presentes. Abraços e sucesso. Olha aí, direto do Guerrilha Geek, o Pikman. Cara, muito show de bola o pessoal do Guerrilha. Ainda que eles tenham dado um pau na gente do Street Fighter, mas tudo bem, né? Ossos do ofício. Então, galera, essa foi a leitura de e-mails. Vamos aí para o nosso cast de crossover. É isso. Uma pergunta. Excel, você pode definir pra nós aí o que seria crossover? Cara, o crossover é quando você pega dois jogos de franquias diferentes e os une pra criar um só. Normalmente, costumamos ver isso mais em jogos do próprio gênero que tanto comentamos, né? Nos últimos casts, o jogo de luta. Mas também pode ser encontrado em vários outros. Seja jogo de corrida, seja jogo de esportes, como é o caso de Mario e Sonic nas Olimpíadas, né? Que tem nas Olimpíadas de Inverno, nas Olimpíadas normais. E em alguns outros jogos diferentes, puxando talvez pra plataforma. A gente consegue ver uma variedade de jogos, né? Na verdade, você pode até expandir um pouco, não é só a mídia de videogame que tem crossover. Na verdade, isso iniciou, eu acredito que seja mais com HQ, né? Porque você pega, por exemplo, o Hulk apareceu no HQ do Spider-Man. Pode ser considerado como crossover. Até os Vingadores podem ser basicamente crossover. Os Vingadores é o maior crossover da história, né, cara? É, você também pode considerar a Liga da Justiça. Tem filmes, assim, que normalmente pega um personagem, saca ali, nem que seja só com easter egg, mas pode considerar como um crossover. E você pode encontrar isso puxando até um pouco mais pro clássico, como vai ser o caso da Liga Extraordinária, que vai pegar personagens de literatura um tanto quanto clássica, digamos assim, e vai trazer, que é o próprio Dorian Gray, cara. O Dorian Gray, ele foi puxado de uma literatura clássica, entendeu? É uma coisa muito bacana. É, você também pode ver isso, como a gente disse, além de filmes, HQ, você também tem algumas séries animadas. Até a minha abertura eu falei de a corrida que teve no episódio lá do Papa Léguas contra o Ligeirinho. Os dois são de universos diferentes, e os dois participando de uma corrida foi muito animal, foi o que eu mais experimentei na minha vida assistindo, entendeu? Não, e agora você pode esperar também o Papa Léguas contra o The Flash, né? Tem uma propaganda da Cartoon que coloca o Ligeirinho contra o Flash contra o Papa Légua. Muito engraçado. Depois eu vou deixar um link aí pra vocês assistirem. Bom, agora como o nosso foco é jogos que tem um gênero de luta, que envolve crossover, a gente tem vários jogos aí que a gente conhece, né? A gente pode listar aqui. Os mais conhecidos, é claro, Marvel's Capcom, que vai tá já saindo a terceira edição, né? Em breve. Vai ser Marvel's Capcom 3 aí. A gente não escolheu a... Deixar aqui dele. Desde já um protesto. Porque ontem, eu falando com os Abos, eu falei, cara, olha, na pauta eu não tô vendo a parte do Marvel's Capcom 3 e a soundtrack foi liberada. Eu acho que a gente deveria comentar porque ela está muito show de bola, muito animal! Então, vamos esperar um pouco e a gente faz um questão. Só que por mais animal isso, que ela né? esteja, os Abos é um animal muito maior e falou que a gente tem que jogar primeiro, então... Mas eu acho até muito válido o comentário dos Abos, assim, porque mesmo só ouvindo, assim, a trilha sonora, você não tem a mesma emoção. Quando a gente joga Tatsunoko vs. Capcom, Thiago, aquela a fase que do... Thiago? Quem é Thiago? Ô Thiago, chega aí. Ah, meu Deus. Ué, tudo bem? Por exemplo, quando a gente joga Tatsunoko vs. Capcom Excel, aquela fase do carinha do mal. Fase do Gatchaman. Isso aí, a fase do Gatchaman. E daí tem aquela música super animada e tal. Eu acho que se a gente não jogasse e tal, não ia ter a mesma graça. Porque quando começa a música, você já tá se preparando assim pra batalha. Você tá aquela coisa tipo estrala o pescoço, sabe? Eu acho que é muito válido jogar. Bom, pra vocês, qual seria a série mais Marvel's Capcom. Obviamente, Marvel's Capcom. Marvel's Capcom, né, cara? Não tem. E qual que seria pior? Poxa, você pegou de jeito agora, hein, nego? Ah, não me pegou não, cara. Não, pegou não, cara. A resposta tá na ponta da língua. Mortal Kombat vs. DC Universe. Mortal Kombat vs. DC Universe. Ah, você já viu aquele jogo rodando? É horrível, cara. Cara, eu é ressalto um absurdo, pontos, né, positivos. Cara, quê? O gráfico e a trilha sonora ficaram muito bons. Ah, aí vai de opinião, eu acho, cara. Nem todo jogo se baseia só de gráficos. Não. Eu falei que eu tinha pontos positivos, eu não falei que o jogo era positivo. Os pontos positivos são esses, acabou? Ah, sim, os gráficos são excelentes, cara. Pera, eu tiro o meu ponto positivo do gráfico e jogo pro cenário. Sim, o cenário é legal, mas todos Mas não tem como você fazer um jogo Mortal Kombat, claro, isso fica estranho. Em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar duas que pra mim ficam ali parelho, que vai ser o Capcom vs SNK e o X-Men vs Street Fighter. Faz sentido. Pra mim, as duas podem ser equiparadas ali a segundo lugar em crossover. Em questão de conhecimento, jogabilidade, no geral, assim, ficaram muito bons. É, um outro quesito que a gente pode colocar é novidade, né? Saiu o X-Men vs Street, assim, que foi mais difundido do que nunca, né, de início. Você não encontrava algum crossover em fliperama de luta, se é que existia na época, né? Quando eu vi, cara, eu pirei e falei... Cara, olha o Hadouken do Ryu, olha o tamanho do especial cara, dele, você cara. Você tá elogiando o Hadouken do Ryu nesses crossovers? É porque você não viu o Hadouken do Ryu no Tatsunoko vs Capcom. Não. Mas assim, agora a gente tá acostumado com exagero. Não, Zato, não por isso. Eu nunca vi o Ryu dar um Hadouken com tanta raiva quanto ele dá no Tatsunoko. Hadouken! Hadouken! Deve tirar dano a mais de tanto ódio que tem nele. Eu acho que, quando era pequeno, eu sinceramente acho que me impressionei mais com o tamanho do Hadouken do Ryu do que o Wolverine ali na loucura toda. O pessoal olhava aquelas magias, tipo, com certeza, o especial do Weapon X massa. Lá é foda pra caralho. Eu piro, toda vez que eu vejo o cara soltando aquele especial, eu falo, caralho! É. Aí você sabe, né? Mas assim, em termos de novidade, o X-Men Street veio. Aí depois o Marvel vs. Capcom, foi boma novidade, mas assim, aí veio o Tatsuno vs. Capcom, que foi uma novidade boa, e o SNK vs. Capcom também foi uma outra novidade. Então por isso que essa classificação que o Excel colocou em segundo lugar de colocar o SNK vs. Capcom foi muito bom, porque você nunca imaginar que ia misturar personagens do Core. É, cara, isso aí foi fantástico. Essa mistura de personagens aumentou toda aquela gama, né, cara? Porque o King of Fighters, ele já trouxe muitos personagens no próprio jogo, e misturando com outros ali, dando aquela salpicada, até pra quem não curtia tanto o KOF, entre outros jogos, foi fenomenal. Aproveitando o papo, quais personagens são seus favoritos, hein? Olha que pergunta difícil. Vamos pegar dos três principais que a gente falou, então. Como Street Fighter vs X-Men fica muito ali Marvel vs Capcom, a gente pega aqui, ó, Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom e Tatsunoko vs Capcom. Capcom bombando de cima embaixo. Foi a Capcom que brilhou mesmo, né, fazendo os jogos crossover. Já teve Capcom vs Namco, né? Que é, e agora vai ter o né? Fighter vs Tekken. Rapaz, daqui a pouco a gente vai estar jogando com o Ryu no Command Conquer. Mas então, olha, mas é uma outra coisa. É, eu vi uma notícia, assim, dizendo que a Nintendo gostaria de ver um crossover com a Capcom. Eles perguntaram, assim, tipo, qual que é a chance de personagens da Capcom se juntassem com personagens da Nintendo, né? E ele falou que, tipo, a resposta foi meio animadora, assim. Ele falou que tinha planos pra conversar com o Masahiro, que ele é responsável pelo estúdio do Smash Bros. No Japão. E daí, tipo, eles falaram que era possível isso acontecer, sabe? Bom, o melhor personagem do Marvel vs. Capcom que você gosta... Contando com todos, assim, desde X-Men e tal... É a Rogue. Sim. Pena que não vai ter ela no 3. A vampira, né? Olha, galera, informação interna. Quem nunca jogou com o Javão Marvel vs Capcom não sabe o que esse filho da mãe faz com a Rogue. Nossa, Ele te imprensa na parede e suga a sua vida. Cara, é uma pena que não vai ter ela no 3. Mas do Marvel vs Capcom é a Rogue mesmo. Não, já puxando ali pelo Marvel vs Capcom, seguindo a linha do Javão, eu vou ter que escolher o Jin. Nossa. O Jin é foda, cara. O Jin, ele pula em você com aquele redemoinho flamejante e eu vou ao delírio, cara. Bora! É soco gigante. A personagem que eu mais gosto é a Psylocke. Eu acho muito foda a sequência de hits, combo. É muito, muito onante, cara. Na verdade, sim, é muito difícil a gente escolher um, mas a gente vai pensar o que vem na cabeça. É o que você mais joga, basicamente. E perdoe o Stride Hill, eu também adoro jogar. Eu também e essas coisas. E agora de Tatsunoko. Eu? De novo? Jun the Duck. Ai, cara. Ah, cara, difícil agora escolher, cara. Mas eu acho que eu zero, né, cara? Poxa, grande zero no grande Tatsunoko vs Cap. Ó, aí é zoeira, porque o zero é apelão pra caramba. É o zero, cara. Mas, apesar de eu jogar muito mais que o Bats no jogo, eu acho que o zero é meu predileto. Assim, eu gosto muito do zero. Olha, cara, eu gosto muito do Beautiful Joy. O Beautiful Joy, inclusive, eu já vou sempre escolhi e falava, cara, eu vou jogar muito com esse cara, E parou de jogar com ele. E eu ficava criticando, falando, não, esse cara é um merda. Peguei pra jogar e agora eu jogo pra caramba com ele, cara. O cara que solta umas bombinhas e, velho. Cara, você encaixa uns combos muito violentos com ele. Eu acredito que dá, só que eu não consegui, cara. É uma pena, velho. Não, acreditar, você tem que acreditar. Você viu eu fazendo? Ah, claro, né? Bom, a minha escolha é, na verdade, indefinida, porque eu não sei, eu sei que tem Bats, tem Zero, eu não cheguei a jogar, quando eu joguei com o Excel, com o Luke, eu joguei com o personagem da própria Capcom, que eu não, tipo, não me simpatizei assim, porque não conheço tanto personagem. É, isso é uma coisa que aconteceu muito no Ocidente mesmo. E do universo de SNK, senhor Javan? Pera um pouco, deixa eu dar uma olhadinha nos personagens aqui, pera. Então, já que você vai dar uma olhadinha... Cara, SNK, eu vou ter que escolher o Kyo. Poderia escolher vários outros, inclusive o Billy Kane, adoro jogar com o Billy Kane, mas normalmente quando eu jogava SNK eu jogava com o Kyo na minha equipe, isso é fato. Principalmente porque o SNK eu tinha no PlayStation, jogava muito no PlayStation, mas eu jogava mais ainda no meu Game Boy, cara. Eu tinha SNK no versus Capcom, né? No meu Game Boy, cara. Pois é, tinha, cara, muito bem feito o jogo, cara. Bem, o personagem que eu escolho de Capcom vs SNK 2 é o Kyosuke, que é da série Rival Schools, e quando eu vi aquele sprite 2D, eles desenharam um sprite novo 2D só pro Capcom vs SNK, cara, eu achei incrível. E ele é tão legal, ele, tipo, todo estiloso e tal, assim, Kyosuke é pavora. O personagem que eu escolho é o Kim. Nossa, cara, eu acho muito foda a sequência de golpe, de sequência de hit, combo, eu acho muito foda. Então tá aí, né, nossas escolhas. Bom, já explicamos um pouco do universo, da definição de crossover, falamos dos melhores e piores jogos, nas nossas opiniões de bosta. Oh, peraí, opinião de bosta, a sua. Que é minha. agora vamos falar do que interessa pro Game Track, né? Vamos falar das músicas. É, só pra fazer um levantamento rápido aqui do que a gente escolheu de músicas, os jogos que a gente acabou não escolhendo música foi Marvel vs Capcom 2, que a gente não pegou, ninguém pegou uma música dele, que ficou de fora, e o X-Men vs Street. Então, só pra citar um pouco, no X-Men vs Street tiveram duas compositoras que fez toda a trilha sonora ali, né? Na verdade foi rearranjo, né? Foi a Yuki Uai e a Yuko Takehata. As duas trabalharam em jogos assim como Aladdin. A Yuki Uai, ela trabalhou no Mega Man X, Mega Man X2, e também trabalhou no jogo do Pateta, aquele Goof Troop, né? Da Capcom também. Da Capcom também, muito massa. Teve até um old school aí do Digo Coulson que fez. Uhum. A Yuko Takehata, que ela também participou no Marvel vs Capcom, que já vale a pena citar, ela fez trabalho em Final Fight 2, que é um jogaço, Mega Man 7 e Mega Man X. Como a gente também não vai falar de Marvel vs Capcom 2, vale a pena citar que são dois compositores que fizeram a soundtrack do jogo, Tetsuya Shibata e o Mitsuhiko Katano. O Mitsuhiko Katano trabalhou com design na parte sonora de jogos como Resident Evil Outbreak, e o Tetsuya Shibata, ele trabalhou na toda a trilha sonora de Monster Hunter. Ele trabalhou em três jogos da série Devil May Cry, que é o 2, o 3 e o Danger Hits. Trabalhou no Street Fighter 03. Powers. Também trabalhou no Resident Evil Outbreak, hein? Ele trabalhou junto com o Takano, cara. É. Muito bonito, cara. Ele trabalhou em Power Stone, cara. Power Stone é uma música incrível, cara. Power Stone é você e dois amigos nossos pirando no Dreamcast, né, cara? É, cara. Só isso. Só quem tinha Dreamcast, sabe? Não, peraí. Cara, da onde veio esse Shibata, cara? O cara trabalhou só com trilha sonora. Jogo foda, né? Fantástica, cara. Olha e daí, isso. Então, e daí eu te pergunto, por que ele fez uma merda no Marvel vs Capcom 2? Ele fez aquele blue, tipo, a música não é ruim. Só que, tipo, não condiz com o jogo. Tá toda hora tocando um blues rápido, meio rock and roll, assim, tipo. Não, isso aí, você para pensar. O cara detonou na trilha do Monster Hunter. Uh-huh. Detonou na trilha do Devil May Cry. Uhum. O Resident Evil Outbreak também, trilha sonora bacana, ainda que não tenha sido só ele. Power Stone, eu particularmente achei um jogo fraco, mas trilha sonora boa. Street Fighter Zero, boa. Pocket Fighter, massa pra caramba. Marvel vs Capcom, nota 2. É, na verdade assim, praticamente ele usou todo skill pra fazer as outras e esqueceu de guardar uma mana potion ali pra fazer essa. Eu acho que você pode falar que ele é tão bom que ele pode até errar, né? É, a gente fala assim, pelo menos o jogo é bom, né? Pelo menos ele tá no direito porque ele fez outras coisas fodas. É, ou pode ter sido o Mitsuhiko ali batendo mão na cabeça dele. Não, cara, tá ruim, olha, você tem que fazer assim. Tem que botar um blues ali, uma guitarrinha rápida. Certeza que é culpa desse Mitsuhiko. Maldito Mitsuhiko. Ele obrigou a gente a ficar escutando. Wanna take you for a ride. Toda hora, cara, tipo, repetidamente bilhões de vezes. Olha, teve vezes de eu e o Javan passando a noite jogando Marvel vs Capcom quando eu pedi, por favor, de na tela de opções a gente botar no mudo, porque eu tava tenso, cara. É verdade, cara. Essa música impregna, né? Ah, é horrível. Então, galera, puxando agora o Marvel vs Street, voltando pra 97, né? Dando aquele pulo 2097, que não faz mal. A gente vai ter dois compositores aqui, show de bola, né? Que é o Takayuki Uai e a Yuko Kadota. A Yuko Kadota, ela participa de não muitos nomes, né? Mas ela participou, ó, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, 99. Participou de Street Fighter Alpha, Warrior's Dream, 95. O Aladdin, cara, em 93, junto com o Mega Man 6 também, em 93. Aladdin, incrível. Mega Man 6 também. Então, quer dizer, nome, ó, jogos com trilhas bacanas, ainda que não tenha sido só ela que participou desses, né? Uh-huh. E o Takayuki Uai, a gente vai poder puxar, desde 94, uma ficha o cara fazendo o jogo. Uh-huh. Então, quer dizer, ele vai ter feito X-Men Children of Atom, vai ter feito Vampire Hunters Darkstalkers Revenge, Cyberbots, olha aí, Cyberbots, cara, e vai ter Marvel Super Heroes, tudo pro arcade. Jogos muito relevantes também. Pulando agora ali, ó, 98, o que, que a gente vai ter em 98? Vampire Another Selection, massa, e Street Fighter 03, olha só. Em 2000, não tem tantos títulos relevantes, mas tem um que eu particularmente, junto com o Javan, gostamos demais. Amamos. Todo o coração, tá louco, como eu gosto. Burn Justice High School. Que é trilha sonora de Rival Schools. Exatamente, conhecido como Rival Schools. Fantástico jogo. Estamos sempre comentando sobre ele. Olha, muito bom. Aí, dali pra frente, ele deu uma misturada ali, foi trabalhando outros jogos e tal. Trabalhou, inclusive, para jogos do Saturno. Então, fez uma trilha boa. Eu, particularmente, gosto das trilhas que eles trabalharam. Como a gente falou agora de Marvel Street, de 97, vamos tocar dois pedidos aí. Então, galera, aqui é o Jebedaia, do podcast do CaixaCast, que fica no blog do lado de fora da caixa.com.br. E a minha música para jogos crossover é a do jogo Marvel Super Heroes vs Street Fighter, a música tema do Capitão América. Então, toca aí. Beleza, galera, aqui é o Sr. B, aqui do site, né, do podcast, e eu ia participar desse episódio, mas não pude porque eu fui no podcast em Boteco, que o Nicolau, o Dr. Chanchada, tava por aqui no Rio, aí a galera fez um podcast em Boteco exatamente no dia da gravação, infelizmente não pude estar presente, eu fui lá no podcast em Boteco PB com os amigos, podcasteiros e ouvintes, mas pra não deixar feio, eu vou deixar aqui a minha música, né, eu escolhi uma música também, tem a música tema do Homem-Aranha no Marvel vs Street Fighter, toca aí. Agora a gente vai falar de Marvel vs. Capcom. O primeiro jogo, eu acho que ele juntou os dois universos inteiros, sem ser só X-Men ou só Street Fighter. E a trilha sonora dele é composta por dois compositores. Masato Koda, que trabalhou também em Cyberbots. Depois ele trabalhou em Devil May Cry. Trabalhou também em Monster Hunter, o Devil May Cry 2. Wild Arms também, que é muito interessante. E o resto continuou só em Monster Hunter mesmo, praticamente. E a outra é, de novo, a Yuko Takehata, que também fez Aladdin, Virtua Fighter 2, Final Fight 2 e Mega Man. Essa Yuko Takehata é uma estrela, cara. Ela faz jogos bons, cara. Bom, como a gente tá falando de Marvel vs. Capcom 1, né, de 98, eu vou fazer um pedido da minha música, que é desse jogo, de um dos personagens que eu também adoro jogar pra caralho, é o Capitão Comando. Capitão Comando, a música dele é fantástica, tem um solo de guitarra extraordinário. Capitão Comando, que saiu uma matéria muito show de bola no Old School, galera. Sim, cara, foi uma matéria que bombou, a galera tá curtiu pra caramba, que é um jogo beat'em up, muito show de bola. Então toca essa música fantástica aí, que tem um solo de guitarra excepcional, nossa, excepcional, muito show de bola, então toca aí. E aí, galera do blog do Melo X, aqui é o Rodite, mais uma vez participando aqui do Game Track. E dessa vez vou pedir nada mais nada menos um personagem que é um ícone, né, dos pervertidos, a música da nossa querida Morrigan. Muito boa a música, né? Não tem nada a ver com o personagem, tô falando isso pra mim não apanhar. Escutem, que realmente vale a pena, é muito boa, quem já conhece sabe do que eu tô falando. Toca aí, ZBZ. 2000 e 2001, né? 2000 saiu o primeiro jogo do Capcom vs SNK. E 2001 que saiu o segundo, né? Um ano atrás do outro, olha que bonito. E o único compositor que se destaca nas músicas aí que envolve esse jogo é o Satoshi Ise. A discografia dele envolve jogos como Vampire Saver, Devil May Cry 2 e a edição especial Danger Hits. É impressionante, olha, um cara que fez trilha pra só jogo da Capcom, ele fez um jogo tipo que tem muitos personagens da SNK. Eu achei até interessante não botar um cara da SNK, mas não que ficou ruim. Cara, olha, a trilha sonora de Devil May Cry, ela, independente de qual volume seja, sempre acertando, cara. Eles souberam fazer uma trilha muito boa, inclusive trilha tão boa que merece um game track especial só pra ela. Pois é, vale muito a pena, eu aprovo isso. Excel! Você que é um cara muito bonito. Eu que sou um cara muito bonito, muito bem apessoado. Gosto muito de receber e-mails, verdade. Galera, manda e-mail pra mim, velho. Quando você não tiver nada pra fazer, pensa assim, pô, Excel agora tá forever alone. Vou mandar um e-mail pra ele, mandar um abraço. Família dele passando necessidade, tendo que dar leitinho pras crianças, trabalhando só dessa bodega. Mentira, eu não trabalho isso aqui, não tenho filho. Mas enfim, manda e-mail, galera, eu gosto mesmo. Gaste um minuto do seu tempo comentando o nosso blog, cara. Nossa, a gente vai amar, sério. Então, farei meu pedido. Por que não? Por que eu não? Eu peço a música do Capcom vs SNK 2, True Love Making, London Stage. Toca aí. Então, galera, Direto de 2008, temos Tatsunoko vs Capcom. Uma mistura muito inesperada, tendo em vista que a Capcom, apesar de fazer várias parcerias para lançar crossovers, inovou puxando a Tatsunoko. Por quê? Porque a Tatsunoko, ela é uma empresa. Tu tava enterrada. Não, tava não. Tava sim, cara. Cara, tava, eu não. Nem sabia que era Tatsunoko. Porque você é burro. Não, eu acho que no Ocidente é uma coisa que ninguém conhecia. No Ocidente é desconhecido, mas no Japão ela fatura dinheiro pra caralho, ela não tá avisada. Exatamente. Tanto que quando veio pro Ocidente, todo mundo ficou tipo, que é Tatsunoko, sabe? Exato. Mas apesar de tudo, foi bem recebido. Então, galera, foi muito inesperada, apesar da Capcom fazer várias parcerias pra trazer novos títulos de crossover, puxar a Tatsunoko foi incrível. Por quê? Porque a Tatsunoko, ela era desconhecida no Ocidente. Em compensação, no Oriente é um sucesso total, porque ela se baseia principalmente em tokusatsu, basicamente nos animes de tokusatsu, né? Que é o caso do Hurricane Polymar, Gatchaman, Zeaterman, que por sinal saiu um live action agora muito show de bola, que eu tô tentando assistir e não tô conseguindo. Idem. Entendeu? Muito bacana. Houveram uma série de complicações para trazer esse jogo à tona, porque a Tatsunoko não detinha prioritariamente o direito de imagem de vários personagens fora do Japão. Isso foi complicado, mas através de uma grande negociação conseguiu-se fazer o jogo, ainda que eles tiveram que retirar alguns personagens e substituir por outros devido a essas complicações. Mas o jogo foi muito bem recebido, foi um jogo muito legal, muito divertido. Pra quem joga só com o Wiimote, ele é muito fácil jogar. Já quem joga com o Classic Controller, ele é um pouquinho mais difícil. Mas é um jogo fenomenal. Eu, inclusive, fiz uma matéria sobre ele no blog. Peço que vocês confiram. Boa, por sinal. Vale a pena. Os compositores que trabalharam foi o Kota Suzuki e o Yasunaga Kitagawa. O Suzuki, ele trabalhou também em, olha só os títulos, cara, Onimusha 3, Devil May Cry 4 e Resident Evil 5, cara. Fraco, cara, né? O Yasunaga, ele trabalhou em Gabare Goemon, os dois jogos da série, que ficou mais popularizado no Oriente, e o Jikou Powerful of Baseball, foram dois jogos da série também popular no Oriente. Jogaços, hein? Na verdade, o Yasumasa, ele na verdade deu um upgrade na vida dele depois que ele fez Tatsunoko vs Capcom, né, cara? Com certeza, ele passou a ser conhecido fora do Oriente, né? Mas olha, a trilha é muito bacana, inclusive a gente tava conversando aqui, o Javan citando a trilha do Gatchaman Stage, que olha, é muito boa. E exatamente essa é a trilha que eu vou escolher pra tocar agora no Game Track. Toca aí, Orbital Ring Systems Cargo Bay. Do pessoal criticar a gente, falar, porra, como vocês não falaram de Super Smash Bros, né? Sim. Já que é um grande crossover da Nintendo. Sim. Principalmente quando saiu a nova versão e o Javan virou pra mim e falou, cara, agora eu vou poder jogar com o Sonic e chutar a bunda do Mario. Com certeza, meu sonho, velho. Mas então, pessoal, entendam que a gente vai fazer um cast dedicado a essa série, que acredito que todo mundo aqui gosta bastante. É, muito bom ver. Então vai ser uma versão especial, cara, um Game Track especial Super Smash Bros. Ah. Isso não quer dizer que vai ser o próximo, mas em breve... Chega de podcast. Vai ser o próximo, sim. Mas a gente vai ficar num combo de luta? Não, não vai ser combo. Chega de luta, vai ser o próximo desse dia aqui. O próximo vai ser de Puyo Puyo. Não. LOL! Agora vamos falar sobre o último jogo dessa lista que a gente fez de crossover. Provavelmente vai estar esquecendo de algum, mas já falamos aí de alguns deles. Vamos falar da grande bosta, que é Mortal Kombat vs DC Universe. O jogo de 2008. Eles têm dois compositores. Um compositor provavelmente é um italiano, né? Pelo Não. Segundo... Meu nome é Javan Bock e eu não sou exatamente italiano. Seu nome é Javan Bock e você não é uma furadeira, né? É. Seguindo a lógica de nomes do King of Fighters, ele com certeza veio da Coreia. Ah, é. É verdade. Viu? O que você não aprende com games, né? Só merda, né? Bom, um dos compositores aí que tá envolvido na trilha sonora de Mortal Kombat vs DC Universe é Vince Pontarelli. Ele trabalhou em diversos jogos mesmo. Ele é um cara foda, assim, porque ele trabalhou em jogos como Darkseid, um jogo muito conhecido para jogadores de PC. Ele, como fez honra a Mortal Kombat nesse jogo, ele trabalhou em vários jogos da série Mortal Kombat. Basicamente, todos. Praticamente todos a partir do 4, dois, né? Assim, é. A partir do 4, que ele trabalhou no Armageddon, no Deadly Alliance, no Shaolin Monks. É, basicamente todos os PlayStation 2 e Xbox normal. E o outro compositor, né, desse jogo é o Chris Velasco. Ele trabalhou na trilha sonora de Darksider, God of War, de toda a série. Olha que bonito. Bonito. Ele ajudou a fazer a composição ali de Mass Effect 2. Bonito. E, além disso, a gente tem um pedido do Rubens Sob Controller. Vou tocar aí. Daí, pessoal. Aqui é o Rubens Cavalheiro, do Sob Controllers. E eu fui convocado aqui pelo pessoal do Meia Lua X, abração aí, pessoal, pra falar aí sobre um pouco, fazer um cross aí, que o tema é luta, né? Cross, luta, luta, cross. Um crossover aí entre jogos de luta. E eu fiz aqui um... Vou até quebrar barreiras, talvez, né? Fiz uma escolha meio estranha aí, o pessoal talvez desconheça, ou quem jogou, né? Vai relembrar. E eu vou comentar aqui sobre o crossover que teve entre Mortal Kombat versus DC Universe. Foi um cross ali meio bizarro, né? Juntar os dois universos, né? Dos lutadores do Mortal Kombat com as celebridades do universo DC ali. E escolhi aí as músicas, né, desse game. Quero ver o que vocês acham. É, o pessoal aí, o compositor aí da brincadeira, né, do álbum do MK versus DC aí, foi o Chris Velasco, Pierre Langer, o Sasha Dickvikan e o Todd Humberman. Ó, pra quem não sabe aí, o Chris Velasco, nada mais nada menos, cara, fez faixas aí pra God of War, fez também coisas aí, fez Prototype, fez também Borderlands, fez aí o Mass Effect 2, um especial ali, fez pro Tron, o último trabalho dele. Então o cara fez faixa pra caramba, hein? O cara não é pouca coisa não, hein? E fiquem agora, então, com a música aí, Fortress of Solitude, que é nada mais, nada menos que a Fortaleza Solidão, né? As músicas do jogo são baseadas nas arenas de luta. Então, escute aí, espero que vocês gostem. Acesse o Sob Controllers, a gente tá com promo, a gente tá com videocast. Vejam lá, abração forte, valeu, pessoal. Até! We'll be right back. finalizar aqui, mas vamos deixar alguns agradecimentos ao pessoal que participou. O Gebedaia, aquele lindo. Aquele é lindo. Ele com o Rubens, né, Excel? Eu quero mandar um abraço grande pros dois. Ficaram uma semana almoçando com a gente e, cara, como eu sinto falta daqueles almoços, hein? Ô, o Sr. B também, que participou desse cast, também vale a pena ser citado, né? Não, o Sr. B não. Então vai, é o Sr. B, né? Ó, eu não conheço eles, mas é um abraço também. Pessoal, muito gente boa. Campus Party valeu a pena muito pela presença de vocês com a gente, cara. Foi muito show de bola. Então, galera, a gente vai estar encerrando o cast agora. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai manter esse formato, como a gente disse no último cast, de Street Fighter. É, espero que essas informações tenham sido relevantes pra vocês. Se tiver algum erro, algum outro trabalho desse compositor que a gente citou aqui, ou algum jogo crossover de luta que a gente não falou, que foi um pecado ter deixado de fora, mandem no nosso e-mail, né, no gametrack@meluix.com. Pode deixar seu comentário, né, Excel? Cara, não só pode, como... Como deve. Como deve é brincadeira, porque eles não têm obrigação. Mas, cara, sem o comentário de vocês, a gente realmente não sabe o que precisa melhorar, o que seria interessante falar. Mandem sugestões, mandem comentários, xinguem a gente, critiquem a gente, elogiem a gente. Manda presente, a gente gosta de presente. É, cara. Vou deixar minha ideia ali. É. Brincadeira. A gente, inclusive, apoiando a campanha dos meninos do Guerrilha Geek, um abraço pros caras do Guerrilha Geek, passaram uma semana com a gente também. Os caras do Guerrilha Geek deram pau na gente nesse Fighter, que foi lindo, né? Então, apoiando eles, a gente vai botar a campanha no blog. Ah, a campanha é do minuto. Gaste um minuto comentando no blog, independente da matéria que seja. Olha, você é um blogueiro muito feliz. Totalmente, cara. Cara, lembrando que tudo que a gente faz precisa de um feedback, porque às vezes a gente pensa que esse podcast tem sido o melhor de todos pra nós, mas o pessoal pode dar crítica e falar, não, esse podcast foi o pior de todos, por exemplo. Então a gente precisa do feedback pra gente melhorar, fazer um trabalho bom, entendeu? E lembrando, ó, você que tem um amiguinho bonitinho lá, divulgue, ó, apresenta o podcast do Game Track, a gente tá voltando com tudo agora. Aquela teoria dos dois amigos, cara. Isso, muito bonito. Galera, você que tem Steam, você que tem o Team Fortress 2, vem jogar com a gente, cara. Tem sempre no Twitter ou no próprio site o anúncio de quando a gente vai fazer a TF Night. E, cara, é noite adentro jogando e rindo o tempo inteiro. A gente adiciona você no Skype, joga junto na conversa, é só besteira a conversa inteira e jogando a noite inteira. Olha, vale muito a pena, eu recomendo. Eu também. Cara, são as noites mais divertidas que você pode ter, cara. Já vou dizer, a primeira do ano foi... Nossa, muito cara, legal, né, como cara? Eu dei risada, como... Cara, foi acho que umas 11 pessoas participando, foi como muito como eu dei risada, legal. Como eu gritei e reclamaram de gritando, mas foi genial, cara. Lembrando que na data que sai esse cast, a gente vai estar na semana que o site mudou. Vai ter uma frequência quinzenal desse podcast, como a gente já citou. Esse cast tá uma semana atrasado, mas foi pela mudança geral do site, que vai ter colunas novas, vai ter podcasts novos também. Espero que vocês gostem do novo formato. Excel e Javan, muito obrigado por a gente ter se reunido aqui falar desses grandes jogos aí. Que é isso. Sempre quando precisar, sabe que eu já votei. E o Javan, né, que em breve vai estar no novo podcast do Menu X aí participando. Bloco New Game. O principal bloco, né, New Javan Game. Javan e seus escravinhos remunerados. Eles vão ficar muito. Eles ficam muito putos quando eu falo, tipo, minha equipe, meus meninos. Eles ficam muito irritados. Ô, Javan, mas Oi. É a grande verdade, porque o membro do Meia Lua X é você, eles são seus subordinados. Eles vão ficar muito putos, cara. É isso aí, galera. Acompanhe nossos podcasts no Meia Lua X também. Finalizando ali uma leitura bacana de e-mails e comentários e os anúncios do mês. Vamos ter quem? O seu amado Excel fazendo o bloco de notas, tudo. Então, cara, vai ser fantástico. Um bloco só vocês e eu e vocês ali, 5 minutinhos, trocando uma ideia, passando o telefone, trocando o Twitter, marcando um encontro, talvez, não? E se o e-mail for direcionado, por exemplo, pra alguém do New Game? Aí, o problema é seu, meu filho, porque quem lê essa bagaça sou eu. Nada. No bloco de notas eu mando, eu desmando, eu fico pelado, eu faço o que eu quiser. Então, pessoal, vamos finalizar aqui. Lembrando que na semana que vem vai ter um podcast novo, um novo formato do Melo X Podcast. E é isso. Um beijo e falou. Valeu. Tchau. Eu sou Plus Javan, e quando você conhece uma menina e descobre não, que ela... Não, você não é Plus Javan. Ele é Plus Javan, sim. Ninguém te chama de Plus Javan, pode passar. Cara, mas deixa ele, que eu quero ter um nome legal, poxa. Deixa eu chamar o Plus Javan, deixa ele. Ninguém te chamava de Excel antes, cara. Não, chamava, mas... Foda-se, não importa. Deixa eu ser feliz. Eu sou Plus Javan e quando você... Quando você caga, a gravação é foda. Segue, pô. Vai, manda aí. Você perdeu embalo, corre embalo dele. Sim. Ah! Eu sou Plus Javan e quando você conhece a... Puta, cara, conhece uma menina legal? Você conhece ela? Puta, caralho. E descobre que ela é filha do seu chefe, né?